Capítulo 4. Fiquei assim a saber uma outra coisa muito importante. O planeta de onde ele vinha era pouco maior do que uma casa. O que não me surpreendeu muito. Eu sabia que à volta dos planetas grandes como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, a que se haviam atribuído nomes, havia centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se viam ao telescópio. Quando um astrónomo descobre um desses planetas, designa-o por um número. Chama-lhe, por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para crer que o planeta de origem do príncipezinho é o asteroide B612. Esse asteroide só foi avistado uma vez ao telescópio em 1909 por um astrónomo turco. Ele fez na altura uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém acreditou nele por causa do traje que envergava. As pessoas crescidas são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs ao seu povo, sob pena de morte, que se vestisse segundo os costumes europeus. O astrónomo voltou a fazer a sua demonstração em 1920 com um fato bastante elegante. E desta vez, todos concordaram com a sua opinião. Se vos contei estes pormenores sobre o asteroide B612 e se vos revelei o seu número, é por causa das pessoas crescidas. As pessoas crescidas adoram algarismos. Quando se lhe fala de um novo amigo, elas nunca nos fazem perguntas sobre o essencial. Nunca nos dizem como é o som da sua voz, quais são os seus jogos preferidos, coleciona borboletas. Elas perguntam, que idade tenho? Quantos irmãos tem? Quanto pesa? Quanto ganha ao pai? Só assim julgam conhecê-lo. Se dissermos às pessoas crescidas, vi uma casa linda com tijolos rosas, gerânios nas janelas e pombos no telhado. Elas não são capazes de imaginar essa casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 100 mil francos. E então exclamam, que bonita! Deste modo, se lhe dissermos, a prova de que o príncipezinho existiu é que ele era encantador, ria-se e quis uma ovelha, quando sequer uma ovelha é sinal de que existimos. Elas encolhem os ombros e dizem que somos infantis. Mas se lhe dissermos, o planeta de onde ele vem é o asteroide B612. Então ficam convencidas e deixam-nos em paz com as suas perguntas. São assim. Não vale a pena levar-lhes a mal. As crianças têm de ser muito indulgentes para com as pessoas crescidas. Mas, naturalmente, nós que compreendemos a vida, fazemos troça dos números. Gostaria de ter começado esta história como um conto de fadas. Gostaria de dizer, era uma vez um príncipezinho que habitava num planeta pouco maior do que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso teria parecido muito mais credível. Porque não gosto que leiam o meu livro sem refletir. Sinto uma enorme tristeza ao relatar estas recordações. Já lá vão 6 anos desde que o meu amigo partiu com a sua ovelha. Se tento descrevê-lo aqui, é com o intuito de não o esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem toda a gente tem um amigo. E eu posso vir a ficar como as pessoas crescidas que só estão interessadas em números. Foi também por isso que comprei uma caixa de aguarelas e lápis. É difícil dedicar-nos ao desenho com a minha idade quando nunca fizemos outras tentativas para além de uma jiboia fechada e de uma jiboia aberta com 6 anos de idade. Claro que me vou esforçar por desenhar com o maior rigor possível, mas sem a certeza de ser bem sucedido. Um desenho corre bem e o outro já não fica nada parecido. Também me engano um pouco nas dimensões. Num, o príncipezinho fica demasiado grande. No outro fica demasiado pequeno. Hesito também na cor da roupa, então vou por tentativas. Assim, o assado, umas vezes bem, outras vezes mal. Vou enganar-me com certeza nos pormenores mais importantes, mas terão de me perdoar. O meu amigo nunca me dava explicações. Talvez me considerasse parecido com ele, mas eu, infelizmente, não sou capaz de ver ovelhas através das caixas. Sou talvez um pouco como as pessoas crescidas. Tive de envelhecer.